Eu quero fazer uma aplicação aqui, rápida, prática, para você, que entendeu o que foi dito até agora. Sim, eu estou entendendo que o culto, a reunião da igreja, tem que começar assim: sou eu no altar, minha vida no altar. Eu vou começar a cantar o Senhor nesse lugar aqui de outra forma. Eu não vou permitir, eu não vou aceitar que eu cante de boca murcha aqui mais. Eu não vou aceitar que eu bata palma com mão mole mais. Eu quero, Senhor, eu quero com toda a minha força. Eu não vou aceitar, Senhor, que eu cante ao mesmo tempo minha mente esteja pensando em mil e uma outras coisas. Senhor, eu quero com todas as minhas forças cultuar o Senhor. E eu não quero andar mais, Senhor, como um ser comum. Eu quero andar vestido da estola sacerdotal. Eu sou teu filho, teu servo. Não aceito mais nada menor do que isso. Quero ser um sacerdote teu, Senhor. E aí o Senhor vai recebendo esse culto. Você entendeu isso, mas como é? O que é que me leva a viver essa vida? Eu sei que o louvor é importante, estou entendendo que o louvor é importante na igreja, no culto, estou entendendo a importância de vivermos isso dia após dia, todo culto, toda reunião, termos isso aqui, vida no altar, toda força, estolas de sacerdotes, mas como que eu entro nisso? Esse livro de Cantares, coisa maravilhosa, irmão. Eu comecei a estudar esse livro, é impressionante como que o Espírito de Deus foi mostrando coisas assim tão óbvias, tão claras, e que nós nunca enxergamos. O que nos leva então a essa vida de louvor? Cantares 1:4. Leva-me tu, corremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Sabe o que o Senhor está dizendo? É o noivo dizendo para a noiva, e a noiva dizendo para o noivo. E aqui a noiva disse para o noivo: ó rei, você me introduziu nas tuas recâmaras. Sabe o que é isso, meu irmão? É você dizendo ao Senhor: ó meu Deus, o Senhor me salvou, hoje eu estou diante de ti. Ó Senhor, em ti eu me regozijo e me alegro, do teu amor eu me lembro continuamente, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa do amor de Deus, eu e você fomos salvos. Se há alguma coisa que nos leva a querer louvar ao Senhor de todo o nosso coração, é o motivo da salvação, porque fomos salvos, porque o Rei nos introduziu nas suas recâmaras. Você não precisa de maior motivo, meu irmão. Eu não preciso de maior motivo para falar: Senhor, já sei como eu vou entrar agora, Senhor, nessa vida intensa de louvor ao Senhor. Segundo, no versículo 13: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Quando eu era criança, eu ficava vendo aquelas senhoras colocar dinheiro aqui no sutiã, já viu? Eu lembro que tinha uma mulher gordona, tinha uns peitão grandão assim, ela colocava aquele negócio lá e falava assim: meu Deus do céu, só ela pode tirar, né? O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra. Primeiro, flui essência, cheiro gostoso, aroma suave o tempo inteiro. Tá cheiroso. Tá cheirosa. Você olha que coisa linda aquela vida. Olha aquele irmão, olha só os atos dele, tudo cheira bem. Mas onde que ele colocou o ramalhete? Lá no lugar da intimidade, ninguém pode pegar, não. Não põe a mão aqui, não. Por isso, a noiva diz: entre os meus seios morará o ramalhete de mirra. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. O Senhor é para você um perfume agradável. Você toma um banho, você tomou com o melhor sabonete, o melhor shampoo, mas você quer pôr um perfumezinho. Senhor, pode ter sido o melhor sabonete, pode ter sido o melhor perfume, mas sem o perfume do Senhor, está faltando alguma coisa, Senhor. Tem motivo maior, meu irmão, para louvarmos ao Senhor? Ele é o nosso perfume. Sem Ele nós estamos cheirando igual a todo mundo, mas com Ele, perfume gostoso. Diga: Senhor, eu quero ser perfumado. Por isso eu quero entrar nos teus átrios com hinos de louvor. Terceiro, no verso 6, desculpa, no verso 10 do capítulo 3. Errei tudo, no verso 10 do capítulo 2. Terceiro motivo porque você entra, você vem para o culto, para a reunião da igreja, para louvar o Senhor nesse padrão que já vimos hoje. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ouve-se em toda a terra. Sabe por que você vem louvar o Senhor, meu irmão? Porque o teu amado, o teu Senhor, aquele com quem você tem intimidade, diz assim: levanta, minha noiva, olha a tua volta. Pode não parecer, mas a chuva já passou, a tempestade já passou, creia, o vento já foi embora, o frio já passou, já acabou teu deserto, tua tempestade, já, creia, levante, louve o Senhor, o tempo de cantar começou. Meu irmão, o primeiro motivo já era o suficiente para virmos aqui adorar o Senhor, vida no altar, força, estola sacerdotal. Tivemos o segundo, apaixonados pelo Senhor, nosso perfume. Tivemos esse terceiro, experiência com o noivo. Estou passando algo na minha vida. Estou passando uma luta, eu posso até não ter relacionado muito essa questãozinha lá na minha família, no meu emprego, nas minhas finanças, na minha vida pessoal, nos meus complexos. Posso não ter relacionado isso muito com Deus, com culto, mas hoje eu estou entendendo que eu posso relacionar. E que o Senhor me diz: filho, filha, creia, levante. O inverno vai passar, a chuva vai embora, olha a sua volta, creia e comece a cantar ao Senhor. Você canta ao Senhor, meu irmão, é porque o Senhor já te disse, você pode nem ter visto, o Senhor já te disse: levanta, você é minha noiva não vai ficar no frio, nem vai ficar na chuva. Quarto motivo, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o, mas não o achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei a quem ama a minha alma. Se você é casado, você sabe o que é dormir sozinho. A cama é sentir falta, é pôr a mão assim, ó, ali. Não tem ninguém lá do outro lado. É ruim. Eu não me lembro muito porque eu durmo e não acordo mesmo, eu apago. Mas faz falta. Como faz falta? Se a vida vai mais ou menos, irmão, ufa, graças a Deus, dormi sozinho, a cama toda para mim. Oh. Mas se você está sendo abençoado no seu casamento, se você está vivendo uma vida gostosa no seu casamento, abençoado por Deus, você sente falta. Oh, Senhor. E diz assim: de noite eu busquei em minha cama aquele com quem a minha alma, aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, não achei. Cadê? Onde está o meu Senhor? Jesus, eu passei essa semana longe de ti. Eu não tive tempo direito de parar para ler a tua palavra. Não é aquela obrigação religiosa de ler 3 versos por dia, né? Não, Senhor, aquele de deitar assim diante do Senhor e começar a ler a tua palavra e regozijar na tua presença, de dobrar os joelhos e ficar: oh, Senhor, que gostoso, não quero levantar daqui. É de você curtir o Senhor. Ana Paula pregou isso aqui ontem, apaixonado pelo Senhor, falou assim: oh, Senhor, minha alma suspira por ti, Senhor. Ah, se eu pudesse estar com o Senhor agora. É isso aqui que Ele está dizendo: eu busquei na minha cama aquele a quem a minha alma ama. Busquei-o, a noiva dizendo: busquei o Senhor, mas não achei. Levantar-me-ei, eu me levantarei para tudo, para o tanto de atividade, para tudo, e eu vou sair pelas ruas, vou sair pelas praças, eu vou sair, vou buscar o Senhor. Eu preciso, há uma necessidade na minha alma, isso me faz ir para diante dEle e louvá-lo, e buscá-lo, e querer que a minha vida esteja no altar, para que a arca venha, que a presença dEle venha, e eu seja abençoado, e a igreja seja abençoada. Capítulo 3, versículo 6. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos do mercador, olha o noivo dizendo: quem é aquela maravilhosa, linda, perfeita, amada, querida, que sobe do deserto? Está passando uns maus bocados, está passando os apertos, as lutas, o marido, a mulher, o trabalho, está passando as lutas. Sobe do deserto, mas sobe perfumada. Quem é essa que consegue atravessar o deserto perfumadinha? Estou no deserto, mas eu sou dele, sou a noiva do Cordeiro, ando perfumada, ando com o Senhor, ando na presença dele. O Senhor Jesus disse: quem é essa? Ele está dizendo, meu irmão, para você olhar para si mesmo e dizer: eu posso estar passando pelo deserto, mas eu sou a noiva perfumada de Jesus. Pode meu patrão estar me esculhambando, pode eu estar sendo assim, pisado, humilhado, posso estar passando dificuldade aqui e ali, posso estar sendo, pode ser o que for, eu sou de Jesus. Tenho o perfume de Jesus em mim, sou perfumada, sou a noiva do Cordeiro. Motivo maravilhoso, meu irmão, para você vir aqui todo dia, todo culto. Não é só quando tem uma programação diferente, não, irmão. Todo tempo, todo tempo. Estava aqui domingo de manhã, fui tão abençoado com a palavra do pastor. E eu pensei assim: de noite não vai comportar aqui. Porque eu estava desejoso de vir à noite e ouvir outra mensagem daquela. Eu falei assim: se todos estiverem como eu estou, não vai caber aqui. Quantos estiveram aqui hoje de manhã? 20% levantaram a mão. Ou crente que só vem de manhã, ou crente que só vem de noite. Ou crente que vem domingo, não vem durante a semana, ou só vem no culto da terça, porque o pastor Silas Malafaia está aqui. Ih, hoje ele não veio. Você acha que não acontece isso? O Senhor está dizendo assim: eu não quero que você tenha outros motivos para vir me cultuar, senão de que você seja minha. Você é minha noiva, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu vou ao Senhor, eu vou me reunir com os meus irmãos no culto lá, congregacional, vou louvar o Senhor, quero que a presença dEle venha sobre nós, porque eu amo, eu tenho fé, eu creio que posso estar passando o deserto que for, eu creio que eu sou de Jesus, sou perfumada. Veja comigo mais dois versos. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha. Irmão, isso aqui é uma linguagem de apaixonados, melada, toda assim, ó. Querida, eu já vim para o jardim, linda. E meu amor, estou aqui, colhi a minha mirra com a minha especiaria. Sabe o que Jesus está dizendo? Onde estão aqueles que são a beleza do Senhor, o melhor que Ele fez? Eu e você, onde estão? Se reuniram aonde? Lá na igreja, para quê? Qual o objetivo? Se reuniram para levar para o noivo mirra e especiarias. E o noivo diz que eu venho para recolher a minha mirra e as minhas especiarias. No capítulo 25 de Êxodo você vê Deus dizendo, no capítulo 30 de Êxodo você vê Deus dizendo a Moisés, fala assim: fala ao povo para trazer mirra, cálamo, cássia aromática e traga incenso, para que cultuem e farão um culto a mim, eu virei no meio deles. Especiaria caro, coisas caras. Meu irmão, não é oferta de um real, uma oferta abençoada. Não é o tempo que sobrou, é o melhor tempo. Não é a voz que você consegue depois que trabalhou o dia inteiro, não é a melhor voz. O melhor para o Senhor é a tua especiaria. E você vem para o Senhor vem no jardim dele e dá uma olhada assim: deixa eu ver de quem eu vou recolher. E ele vem recolhendo e ele diz assim: já colhi a minha mirra e as minhas especiarias, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite.